São muitos, muitos os que estão desesperados, desnorteados sem saber o que fazer, porque falaram demais. É, muitas vezes falaram demais e com atitudes erradas, sem medir as palavras tentaram me parar. É, mas vocês vão ficar apenas na vontade, porque agora mais do que nunca eu vou passar a mensagem, e especialmente a você, você que me subestimou.